briga e na história. Aí é pra guardar na memória. Mano Silva, Novo Testamento no comando, Deus, Rei da Glória. Não sei se é assim ou como é que é, mas estou com Cristo na bênção e na fé. O mal já se foi, caiu, pum, não ficou pra depois. A guerra que eu luto não é contra vocês, não. É contra o mal, caiu mais uma vez, Satanás mais uma vez. Caiu por terra, é mais um jovem que aceita Jesus na favela. Festa no céu, os anjos comemoram. A ira do inimigo se levanta cada vez mais, tentando achar uma maneira de acabar com a paz. Só que Deus é mais, muito mais, muito mais. Tudo posso naquele que me fortalece pelo poder da palavra, a minha prece. Jesus quer te libertar, Ele está contigo. Eu vou orar por você, é só nós dois amigos. Você vai encontrar o caminho, a verdade e a luz, que está sob o domínio do nosso Senhor Jesus. Na favela vai ter paz, vai, vai ter amor, eu profetizo em nome de Jesus, meu Senhor. Quem estiver perdido vai encontrar uma saída, uma luz. Você está na mira do poder do Espírito Santo. Vai cessar o sangue que é derramado na periferia. Os manos vão entender que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Crê na palavra, mano, crê no Senhor. A luz do fim do túnel ainda não apagou. Está acesa, ainda não apagou. A luz vai brilhar na periferia. Entre dia e noite, entre noite e dia. A luz vai brilhar na periferia. Entre dia e noite, entre noite e dia. Soldado sou, soldado sou. Soldado infante, vibrante, lutando, constante, avante sou. Luz, revelada por Jesus. Luz que veio para iluminar, desperta e faz brilhar. Receba a missão, busca a direção. Sim, eu sou a luz do mundo que ilumina toda a direção. Jamais abandona a missão. Sou, luz, ando, luz, falo, luz, rimo, luz, sou, luz. Imagem e semelhança de Jesus, luz do dia clarão, lampejo deslumbrante. Chama viva, esplendor, raio, sou diamante. A luz que invade as grades das celas, cidades, favelas, barracos, vielas. O choro das pressas nas noites sem velas, clareando com rap as noites das favelas. Só pra quem crê, só pra quem crê. Com mão pra cima, luz divina, segue a rima, eu quero ver só pra quem crê. Seduz com luz, eu fui, eu vim firme na fé. Nada pode apagar a nossa luz, eu tô de pé. Aqui é só pra quem crê, pra mim, pra você que conhece o proceder, que nós tem que envolver, pra você perceber que não dá pra correr. A luz é Jesus e ela brilha em você. A luz vai brilhar na periferia. Entre dia e noite, entre noite e dia. A luz vai brilhar na periferia. Entre dia e noite, entre noite e dia. Aqui na periferia tem muitos homicídios. Crianças de 10 anos já entrando no vício. Meu Deus, que maldade, por que que é assim? Seria bem melhor se isso tivesse um fim. Arrogância, soberba, caia por terra. Em nome de Jesus vai acabar a guerra. E na periferia vai reinar a paz, longe do sistema de Satanás. E que a luz possa brilhar em todas as favelas, livrando-os do inimigo de todo tipo de mal. Não dá pra acreditar, muitos manos morrendo, caindo na armadilha de Satanás. Meu Deus, o que estará acontecendo? Pessoas tão jovens já pensando em matar, roubar, fazer um latrocínio, ser preso, condenado, ser chamado de bandido. A luz vai brilhar na periferia. Entre dia e noite, entre noite e dia. A luz vai brilhar na periferia. Entre dia e noite, entre noite e dia. Esse apelo é a você que está me ouvindo. Esse apelo é a você que está me ouvindo. Fé em Deus.